Boa noite, está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Esta é a edição número 259. Mais uma conversa, mais um convidado nesta semana. António apresenta a nossa edição. Boa noite, o convidado e todo o pretexto para esta emissão de quinta-feira é um escritor, um poeta, romancista espanhol, Manuel Moya, que também tem afinidades e ligações culturais, intelectuais e literárias a Portugal. Ele é também tradutor, traduziu, é o responsável pela tradução do livro Desassossego, em Espanha, a obra de Saramago, Miguel Torga, Lídia Jorge, Mia Couto, e mais do que isso, é um homem que conhece profundamente a realidade política, cultural e social portuguesa. É o que ele vem aqui falar, e estudo a propósito de um romance, Cinzas de Abril, editado pela Sextante, onde ele dá o seu retrato, a sua visão, com protagonistas, homens e mulheres que lutaram antes do 25 de Abril, por um lado contra o regime e outros a favor do regime. Elídio Trindade era um polícia da Polícia Secreta Portuguesa, da PIDE-DGS, e depois também Fernando Cabrita, Sofia, a grande protagonista, a mulher central a esta narrativa, vê-se aqui num triângulo amoroso com homens que, de facto, tiveram uns que saíram do país, outros que depois aproveitaram já na liberdade a grande vaga do desenvolvimento e tornaram-se quase conformados e conformistas aquilo que são os novos yuppies, os novos mestres financeiros. É tudo isto nesta conversa muito interessante, aliciante, diríamos nós, que Manuel Moya vem conversar com os nossos ouvintes. Boa noite e melhores leituras. Manuel Moya nasceu em 1960 em Fuenteherídos, em Huelva, onde atualmente reside. Escritor, tradutor, crítico literário e poeta, tem já editado uma obra vasta, distinguida, entre outros, pelos prémios Ciudad de Córdoba, Ciudad de Las Palmas, o prémio Fray Luís de León ou Fernando Quiñones. É autor de livros de contos e também de vários romances. Traduziu diversos autores de língua portuguesa, como José Saramago, Miguel Torga, Lídia Jorge, Mia Couto ou O Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Cinzas de Abril, uma edição da Sextante, é o seu mais recente romance. Boa noite, Manuel Moya. Obrigado por ter aceito o convite de Livros com Rumo. Antes da nossa conversa sobre este seu romance, sabe-se e é público que o Manuel é tradutor, para além de poeta, como é óbvio. Poderemos falar um pouco desse trabalho que é o campo da poesia no século XXI, mas dizia eu, como tradutor, um tradutor espanhol, do Huelva, supostamente o interesse pela cultura portuguesa, pela moderna literatura portuguesa e principalmente por esse livro, quase um ícone da cultura e da literatura portuguesa e não só, da literatura ocidental, que é O Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Bueno, mi relación, perdón, en principio por hablar en castellano, pero me siento más cómodo, ¿no? Bueno, mi relación con la literatura portuguesa es una relación antigua, pero es una relación pasional y apasionada de toda la literatura portuguesa actual, pero también la clásica. Y esto, evidentemente, mi cariño, mi amor, mi buena relación con toda esta literatura portuguesa, evidentemente, ha sido a través del cariño anterior que le tenía también al país. Yo vivo muy cerca de la frontera con Portugal. Portugal me toca de manera personal, me toca de manera familiar, de manera muy clara. Y bueno, le debo mucho a Portugal, de tal manera que este libro, Cinzas de Abril, es, desde mi modesto entender, también se podría entender como un homenaje a Portugal. Es un de, una, el débito mío hacia Portugal y su cultura y su historia realmente. El libro del desasosiego. Yo particularmente pienso que es el gran libro del siglo XX. Me da la impresión de que es un libro Es un grandísimo libro. Yo me siento muy humildemente, soy su traductor, o uno de sus traductores al castellano. He aprendido tanto con ese libro, sigo aprendiendo tanto una vez que lo he hecho con ese libro, que me parece que, bueno, que me ha hecho crecer como hombre, crecer como artista, crecer como traductor y, por supuesto, crecer como autor. ¿No? Al margen de millones de cosas, podríamos hablar sobre ese libro durante días, completamente, claro. Mas esse sentimento, vamos lá, um pouco... refletir um pouco sobre o livro do desassossego e até que ponto é que pode ser quase o mote, ou a pedra, ou o alicerce daquilo que é este romance Cinzas de Abril. Naquele sentido em que, sendo um livro de fragmentos, sim, um livro aparentemente desconexo de aforismos, de reflexão filosófica, sobre o que é a arte, a estética, a literatura, até que ponto é que, por exemplo, o livro Desassossego ou As Cinzas de Abril é um pouco depositária dessa, vamos lá, dessa memória, desse sentir, de uma forma objetiva, que é o início do século XX português e depois, mais tarde, na transição dos anos 60 para os anos 70, dos meados dos anos 70 para a liberdade, aquilo que supostamente não seria uma das questões fundamentais de um esteta como era Fernando Pessoa. Sim, sí, bueno, eu creio que, bueno, a mim, por exemplo, o livro de Desassossego, entre outros miles de coisas que me han aportado en lo personal, é o descubrimiento de Lisboa, del escenario de dolor, el escenario de soledad, de desasosiego, y el escenario hermosísimo, ese gran escenario que es la Lisboa, ¿no? Y en ese sentido, ya digo siempre, cuando hablo de Pessoa, tengo que añadir el adverbio humildemente, sin ninguna duda. También este libro es una especie, desde mi punto de vista, de homenaje a la Lisboa de Pessoa, porque realmente yo cuando voy a Pessoa, cuando voy a Lisboa, créeme, estoy entro en una cierta relación directa con los sentidos de Pessoa, ¿no? Porque Pessoa lo llevo continuamente dentro, pero me gustaría que este libro también fuese un libro sobre los escenarios, sobre que pisou o grande Fernando. Não? Uma das coisas que se percebe no caso de Cinzas de Abril é um romance de quatro tempos espaciais, naquele sentido, sim, quatro momentos de espaço. O espaço da violência, que é o espaço africano, da tortura, da repressão política, contra a libertação dos povos, o direito que os povos têm à liberdade e à independência. Isto por um lado, já leremos adiante. Depois Lisboa, a cidade do crescimento, a cidade da descoberta, essencialmente uma cidade política. Sim. Coisa que Fernando Pessoa era mais empenhadamente apolítico. E depois temos a Paris. Temos a Paris e a fronteira, a França, e a fronteira como a fronteira, no caso, a raia portuguesa com a raia espanhola, duas ditaduras, apesar de Espanha funcionar a ser uma ditadura à época, a ditadura franquista, quando eles vão para o exílio nos anos 60, apesar de tudo, Espanha é aquele, vamos lá, o saltar do Rubicão, que se percebe que do outro lado estará a terra, a liberdade, não é a terra prometida, mas a liberdade. É um pouco na manipulação destes quatro momentos espaciais que vive realmente Cinzas de Abril. Sim, é certo. Cinzas de Abril se basa em estes quatro momentos. Em um momento, por decirlo assim, um momento de la realidade, no momento que transcurre mais ou menos em Angola, que é, digamos, la caída, de alguna manera, la caída en la indignidad del régimen de Salazar o de Caetano, posteriormente. Luego está, evidentemente, ese espacio de la libertad que era Francia, como tú bien has dicho. Posteriormente, el escenario político, como y el escenario de esperanza, de algún tipo de esperanza que se podía respirar en la Portugal, concretamente en Lisboa, en aquellos años terribles de, en el que la gente iba a morir a Angola, o por lo menos iba a perder su libertad en Angola, ¿no? Y son esos cuatro momentos los que de alguna manera, esas cuatro confluencias, las que, y bueno, después hay un último momento, que es el momento de alguna manera de la decepción, que es el que, el que nos faltaba por comentar, pero en todo caso, sí, son esos cuatro momentos, el momento de la, de, digamos, el momento de la realidad, el momento de la esperanza, el momento de la acción y el momento de la decepción. A presença das formigas nesta oficina caseira, a rega de três composta às tantas da madrugada. Maria, que eu tanto prezo e pomo desta minha mão, longa noite de insônia às voltas na mesma cama. A longa noite de insônia às voltas na mesma cama. Liberdade. Quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida, quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida. A presença das formigas nesta oficina caseira, a rega de três composta às tantas da madrugada. Maria, que eu tanto peso e por modéstia me ama, longa noite de insônia às voltas na mesma cama. A longa noite de insônia às voltas na mesma cama. Liberdade. Uma das coisas, e agora vamos ao romance propriamente dito, nós temos, é um romance polifónico, porque é um romance dito naquele sentido, são quatro pessoas, personagens que irão falar mais abertamente, há um narrador enigmático, um narrador que é um homem que vem da província do interior português, por qualquer motivo, percebia-se à época que a deserção para este narrador era realmente a condição sine qua non para sobreviver, a liberdade de não ir para o ultramar português. Este narrador é um personagem quase ubíquo. Posso dizer naquele sentido em que é um pouco aqueles indivíduos da extrema-esquerda que acabaram como neoliberais dos anos 90 e do século XXI. É um pouco este, por um lado, um retrato de um personagem dúbio, difuso, enigmático, cinzento, que, a não ser a paixão que nutre por Sofia, já lá iremos adiante, sim, é um personagem que, independentemente de não querer dar o corpo ao manifesto na guerra colonial, vai jogar na sobrevivência em Paris num primeiro momento, mas depois torna-se num grande tycoon da imobiliária pós-industrial. É um pouco também este retrato possível, porque já iremos a um outro matiz que esta personagem também, sim, também apresenta. É assim, has hecho una reflexión fantástica sobre el personaje, has hecho un buen retrato sobre el personaje. Este es el personaje, el narrador, que no, cuyo nombre nunca aparece, por eso también es un personaje ubicuo, como bien decía, E eu queria, queria que fosse mesmo assim, porque era um personagem anónimo, de alguma maneira, era um personagem que estava, de alguma maneira, pertenece à memória coletiva. É aquele que, em los anos 60, era um pobre em Portugal, um pobre homem, incluso, em el año 70, decide saltar para não cair em el mato, para não ir, para não ter que ir a Angola. Y que luego no toma, digamos, partido en la en el hecho de la revolución, por decirlo de alguna manera, pero luego, evidentemente, por una serie de suertes, de avatares afirmativos en su propia vida, acaba siendo el cocodrilo, ¿no? O sea, acaba siendo, pasándose, digamos, por decirlo en tono, una brincadeira, se pasa a la patronal, ¿no? Termina siendo el patrono aquel, y es también la evolución de Portugal, la evolución de un país pobre, de un país como España, países muy pobres, a un país con un cierto estatus de riqueza, ¿no? Roto, como sabemos, en los últimos tiempos, pero me parecía que ese personaje era, de alguna manera, no sé si te parece a ti, me parecía que era como una especie de símbolo de Portugal, ¿no? Sí, un poco algo de eso tenía, ¿no? Esa idea, porque nós depois vemos, continuando con este narrador, en París vemos este homem a passar fome, a ser cúmplice de um falsificador de documentos, Laszlo, que tem uma obsessão com Teresa, uma lisboeta, que continua a atormentar a paixão deste europeu da Europa Central, por um lado. Depois temos um refugiado cubano, um homem que é contra as ditaduras supostas de Fulgêncio Batista, mas ao mesmo tempo também se torna facilmente um cubano de Miami. Sim. Ao passar por Miami também se torna um anti-castrista. E depois este mesmo cubano acaba por ser o elemento de ligação com um personagem um tanto quanto enigmático, argentino, um esteta, um escritor. Sim. Poderá ser, eventualmente, ou não, Julio Cortázar. Até que ponto é que poderá este jogo da Paris permite este tipo de situações? Bueno, eu queria subrayar de alguna manera que París era una especie como el centro de la contestación universal, allá donde la libertad tenía un precio más alto, ¿no? Y entonces todos, Cortázar desde Argentina, el personaje de la novela, el portugués de la novela, el portugués anónimo, también el cubano, de alguna manera quería reflejar ese mundo o esa diferencia que podía existir entre la Lisboa cerrada en sí mismo, cerrada sobre su propia pobredumbre de alguna manera, o su propia grandeza, si también podemos verlo de esa manera, y París, que formulaba la idea de que todo el mundo era bienvenido, todo el mundo podía aspirar a un mundo mejor desde París, ¿no? Y París era, por decirlo así, en la novela funciona, o al menos me gustaría que funcionase como el contrapunto de Lisboa, porque una novela yo creo que también debe tener esos elementos contrapuntísticos que vayan marcando los terrenos para poderse mover en un terreno claro. Intenso. Porque París era, quer se queira, quer não, em termos simbólicos, é sempre, aliás, a capa deste romance é exatamente Paris, maio de 68, portanto, Paris era Lacan, era Althusser, era Cohen Bendit, era Alain Gesmar, toda uma série de indivíduos da contestação, de indivíduos ligados à Quarta Internacional, uma extrema-esquerda, portanto, era o caldo onde se jogava, vamos lá, a consciência ideológica da Europa, pelo menos, passava por aqui. E como é que possível este homem, tanto é que Fernando Cabrita, chega a Paris e rapidamente também se desilude daquela Paris. Pelo menos a minha interpretação é um pouco esta. Como é que este narrador acaba por ser uma espécie de, vamos lá, aquele que sobrevive, pelo menos, parece um pouco aquele quadro de Géricault, Le Rayon de la Méduse, quer dizer, todos se comem uns aos outros, mas há sempre alguém que fica salvo no meio do naufrágio. É um pouco também esta... Sim, sí, bueno, realmente é um personagem, o narrador, que es un personaje de la de al menos así querido hacerlo, del Portugal profundo, ese Portugal que se ve obligado, el propio régimen lo obliga a salir de Portugal. Y bueno, pero llega a París y realmente él no tiene relación con Althusser, con todo ese movimiento. Él suficiente tiene con sobrevivir todos los días. En el caso de a fondo, claro, él tiene que buscarse la vida. Él por otra parte no deshace su maleta. Él sabe que cualquier día puede volver y por tanto tampoco busca en París ventajas ni beneficios, simplemente vivir. Y me parece que ese personaje tiene algo que ver con todo el eso de la picaresca, ¿no? El un poco de ganarse la vida, que también, de buscarse la vida, ¿no? Fernando, como tú bien dices, yo no creo que se desilusione de París. Yo lo que creo que él está tan enamorado de la idea de Portugal, que no quiere ser extranjero, él quiere hacer Portugal desde Portugal, ¿no? Y entonces cuando tiene que verse en París, porque además se ve obligado por la propia dinámica e inercia de la novela, él cuando se ve en París, yo creo que él se ve sobre todo fuera de Lisboa, o fuera de Luanda, o fuera de ese espacio personal y el espacio de acción donde él, como un idealista, como el gran idealista de la novela, él por eso quiere volver, y también hay un elemento en que él, de alguna manera, pienso que llega un momento en su vida que piensa que tiene que hacer algo por Angola, ¿no? Erguem-se muros em volta do corpo quando nos damos. Erguem-se muros em volta do corpo quando nos damos. Amor, semeia a revolta que nesse instante calamos. Semeia a revolta e o dia cobrir-se-á de navios. Semeia a revolta e o dia cobrir-se-á de navios. Há que fazer-nos ao mar antes que sequem os rios. Noite tem os caminhos fechados, secos os rios à noite, tem os caminhos fechados. Pois a personagem que vai ligar este triângulo amoroso para todos os efeitos, é um triângulo do amor que aqui funciona, é Sofia Gomes. Sofia Gomes, uma mulher, é sempre a paixão, aquela mulher, vamos lá, que desperta o sentimento amoroso, os equívocos, quem me ama não me quer, quem eu quero não me ama e quem me ama eu não quero. É um pouco este sentido que Manuel Moya pretende transmitir nesta figura mais complexa do que aparentemente, porque ela é filha, há aqui uma espécie de amor-ódio, uma repulsa, quando ela descobre a verdade, porque é filha de um torcionário, um homem violento, o chefe da DGS, da PIDE, em Luanda, iremos a essa parte. De qualquer das formas, há um momento narrativo em que Sofia acredita na placidez, nas boas vontades da família, acha a família como fundamental, mas quando descobre a verdade, o edifício vem abaixo. Portanto, Sofia encarna um pouco a mulher modelo, a atração, mas por outro lado também a possibilidade da verdade, e quando ela mais se revelar, mais violenta se irá transformar, a mesma verdade. Sim. Que será ligada, digo eu, depois mais tarde lá iremos, à questão de Fernando Cabrita. Fernando Cabrita. Bueno, ella es alguien que viene del régimen, que es fruto del propio régimen, es alguien, y cuando digo fruto, digo, quiero decir que ella se ha beneficiado de lo mejor del régimen, es de la élite del régimen, también hija de los perros del régimen, si se quiere, y entonces ella, pues evidentemente, si ha nacido en el régimen, si ha nacido en esa verdad distorsionada del régimen, en principio, mientras que no haya nada que distorsione eso, va a ser alguien afecta a esa visión paternal y paternalista que tenía una cierta sociedad lisboeta o una sociedad funcionarial, ¿no? De alguna manera el régimen era la manera de comer, la manera de sobrevivir, ¿no? Y el régimen no sobreviviría sin esas personas, sin esa complicidad. Entonces ella evidentemente le cuesta romper de alguna manera ese cascarón, ese huevo, ¿no? En el que ella ha nacido, ¿no? Y bueno, después podemos hablar más, como tú bien dices, pero ella es eso, encarna ese personaje que de alguna manera no puede poner en cuestión al régimen, porque es el mismo régimen, ¿no? Exactamente. Y nos iremos ver que Sofía desperta un poco para la cuestión social o política cuando llega a la universidad. A la universidad como o elemento ou o espaço possível da consciência crítica e ideológica. Ela percebe, mas a envolvência com Fernando Cabrita, porque está este, é o homem que está mesmo empenhado em todo um processo de contestação forte ao regime, até que ponto é que Sofia começa a perceber, mas é uma personagem quase, vamos lá, complacente, naquele sentido em que não é cúmplice, percebe que algo está mal, mas não faz, a não ser já no momento final da narrativa, que se irá eventualmente empenhar, que iremos lá perceber depois na questão da raia e no rapto de um fascínora da PIDE. A universidade era um pouco este o campo onde, de facto, os sentimentos também existiam, a possibilidade de compreender e desmontar, em termos ideológicos, o mundo, mas Sofía no quiere acreditar que el mundo es así como están a decir, o por otra. Claro. Ella está en algún momento en la tesitura o de aceptar la vida tal cual era antes de encontrar una respuesta y se encuentra en la tesitura de o creer en lo anterior, creer en la familia, creer en el régimen, creer en todo eso que era para ella su vida y su bienestar, o empezar a escuchar la voz de la universidad, la voz de la disidencia, la voz de la otra voz, ¿no? Y claro, evidentemente ella se encuentra con ese conflicto, y ese es el conflicto en el que está durante algún tiempo flotando, pairando, ¿no? sobre ese conflicto, y el detonante, digamos, aquel que le hace cruzar el Rubicón es Fernando, ¿no? Fernando, ese personaje idealista de la novela, ese personaje de uma sola cara. Eu creio de uma retidão quase de ferro. Sim, sí, sim, sí, é uma espécie de viriato, não por dizerlo em término. Assim, é alguém que tem uma sola cara, mientras que os outros personagens tienden a ter duas caras ou ter, por dizerlo assim, uma cara B. Não, em ele é todo, em ele é todo ilusão, toda esperança. E quiere hacer eso, cuando quiere cambiar el mundo. También en esa época, en los años 70, yo creo que una de las cosas importantes es que todavía en esa época se podía cambiar el mundo, o al menos había la percepción individual de poderlo cambiar. Y esta es en la cara, digamos, de ese personaje. Cuando ella, cuando Sofía encuentra al personaje, es cuando da el paso hacia adelante, ¿no? Uma das coisas que se percebe é que aqui vai funcionar quase uma espécie de a síndrome de Estocolmo ao contrário. Quando Fernando decide vingar a prisão que teve às mãos da PIDE em 1972. Portanto, há todo um processo à volta da figura de Fernando Cabrita e depois Fernando Cabrita vai ensaiar com uma espécie de cúmplices onde está Sofia, o rapto de um PIDE que depois, Elídio Andrade, que depois irá ser abandonado pela própria... Os lacaios são para deitar fora, como foi o caso que sentiu Elídio Andrade quando a PIDE depois o abandona. É um pouco este o não esquecimento, a necessidade de preservar e manter a memória das coisas, a memória da história. Não fazer de conta que não se passou nada, não aconteceu nada, pelo contrário, esse idealismo, essa crença a toda a prova, obriga ou leva a que Fernando Cabrita, de facto, se torne um homem obstinado em que não é a justiça, será a justiça, de facto, a seguir o seu caminho, mas eu também tenho que dizer a este homem que ele tem direito a ser castigado por mim. É um pouco essa a lógica. Sim, sí, bueno, essa lógica é, em todo caso, a lógica da luta, do combate, não? A lógica de alguma vez transgredir o que é lo que seria a razão. La razón de Estado, ¿no? Si yo estoy contra el Estado, yo tengo todo el permiso para atacar desde cualquier ángulo el pabellón, el estandarte del Estado, ¿no? En este caso, es una manera, creo, una manera simbólica también que lo utiliza para secuestrando al secuestrador, secuestrando al esto, es una manera de quitarle al régimen su propia fuerza, ¿no? Es una manera, digamos, simbólica, evidentemente es solamente simbólica, ¿no? Porque aquí hay varias simbologías juntas, o por lo menos coladas a esta actitud y a este acto. O PIDE é levado para o Alentejo, é um pouco a imagem de anos anteriores, quando Humberto Delgado é assassinado no Alentejo pela mesma PIDE, e por outro lado também o castigo que eles vão dar a este PIDE, penitenciar este homem, é exatamente a mesma tortura que este PIDE fez em Luanda a um negro que lutava pela independência de Angola. É este jogo que pretende também carregar, não permitir a impunidade. Nada é esquecido. É um pouco esta... Sim, sí, é uma maneira... Bueno, e por outra parte, como mera curiosidade, não? El lugar donde tiene lugar este secuestro es el lugar muy cercano donde Humberto Delgado fue hallado muerto, cerca del Calla, ¿no? O sea, cerca del barranco de Badajoz, ¿verdad? Pero bueno, sí, es verdad, es una manera simbólica de enfrentarse a la realidad. Si no me puedo enfrentar a todo el régimen, puedo ir rompiendo pequeñas zonas, ¿no? Pero por otra parte es una manera de retratarlo, porque al fin y al cabo no es el secuestro que Fernando hace sobre Elidio, sobre el torturador, no es un secuestro sin más, es un secuestro para hacer ver al mundo la podredumbre que existe en el régimen, porque el régimen tiene evidentemente sus maneras de defenderse frente a la opinión pública internacional, ¿no? Y este hombre lo que hace es Fernando lo que quiere de alguna manera es poner frente al mundo la cara más amarga y más triste del régimen, ¿no? El régimen, un régimen, desde mi punto de vista, completamente imbécil, anacrónico y sin ningún, o sea, que huía simplemente hacia adelante, porque fosilizado numa ideia completamente contra os tempos que não justificava. Claro, y que era un régimen instalado en el pretérito, pero un pretérito completamente indefinido, porque no se sabía, ¿no? Eso, en España es exactamente igual, ¿no? La historia de Portugal y la historia de España son dolorosamente idénticas, ¿no? Das questões também que é aqui um pouco aflorada neste seu romance é a questão da impunidade. Aquilo, o não esquecer, Ilídio Andrade é um homem que vem da província. É um homem que depois vai para Coimbra tentar uma carreira em direito, lê essa de Queiroz, Charles Dickens, esse tipo de autores, e tenta ser poeta. Um poeta, como é fácil de perceber, de rimar viola com bota e, portanto, e chuva com guarda-chuva e, portanto, não tinha futuro. E são estes, vamos lá, este cidadão, uma classe média completamente acrítica, apesar de ter alguns elementos que vai ser o cimento do regime. Mas este homem depois é abandonado pelo regime. quando sofre o rapto, o sequestro, e acaba por ser abandonado porque é-lhe dito que a lógica é antes morto do que covarde. É um pouco esta a ideia que tem que também transmitir, que depois, quando se dão as grandes mudanças políticas, nunca aparece o culpado. São todos democratas desde que nasceram e, portanto, não há questionar o que quer que seja o passado. É necessário, às vezes, levantar este tipo de problemáticas? Sim, sí, bueno, pero al fin y al cabo, digamos, la razón del hombre es complejísima, o sea, el sentido de lo humano es complejísimo. Todos, es humano dudar, es humano aceptar la realidad tal cual alguien te la impone, si esa realidad viene desde la fuerza, ¿no? Es humano, ¿no? No deja de ser. De hecho, el personaje, como tú has dicho, es alguien que, por encima de todo, quiere ser poeta, quiere ser alguien que vive en la idea, en un sentido, si se quiere, ajeno a casi a la realidad, ¿no? Es una manera también de huir de la propia realidad, porque entiendo que hubo gente que huyó de la realidad de las maneras que cada uno tiene para huir, ¿verdad? Y de alguna manera él, bueno, para huir de su familia, para huir de un destino burocrático, si se quiere, para un destino demasiado sombrío, él intenta salvarse, pero lo curioso es que intenta salvarse haciendo unas oposiciones para terminar en la policía. Y en principio él lo que hace es intentar ser ajeno, digamos, a la maldad del régimen. Lo que ocurre es que el régimen termina absorbiéndolo, termina moldeándolo y termina utilizándolo, ¿no? Yo pienso que esto es muy complejo de explicar, o al menos tiene su problema, ¿no? Al fin y al cabo también él es una víctima. No deja de ser una víctima que es absorbido y que el régimen utiliza para su propia salvación. Y supervivencia. Claro, pero eso ocurre, creo, ocurrió entonces y ocurre ahora, ¿no? Un pobre trabajador de un banco no tiene nada que ver con lo que hace el banco. Pero es cierto que ahí también tiene algo de culpa en lo que ocurre. Y entonces él también no deja de ser una víctima del propio régimen, porque y termina siendo el perro del régimen. Y eso es lo que me interesaba contar, cómo alguien en apariencia bueno, un personaje rusoniano, si se quiere, alguien que espera que la vida sea poéticamente bella, por entendernos, termina siendo pues una excrescencia, termina siendo el gran cocodrilo que intenta comer a todo el que pasa por el río, ¿no? Y todo el que intente llegar a alguna de las orillas, ¿no? Uma das coisas que deixa aqui sempre duas possibilidades de leitura deste livro é Fernando Cabrita pura e simplesmente desaparece ao 25 de Abril, Sofia empenha-se num campo político, tenta de todas as formas, o pai ficou inválido, morreu de uma forma anónima, independentemente de ser um comissário político violentíssimo, o torturador de anseios de liberdade. O que é facto é que Sofia procura Fernando Cabrita por tudo quanto é sítio, não em que o homem pura e simplesmente desapareceu. Este homem, o desaparecimento de Fernando Cabrita é o desaparecimento de um homem, de um idealista que diz: agora que a liberdade chegou, eu não estou cá a fazer mais nada. Sim. É um pouco esta interpretação que... É exatamente essa interpretação, como de alguma maneira Fernando Cabrita es el que representa la ilusión, el que representa la esperanza. Una vez que la esperanza está, que la ilusión se ha cristalizado en algo, en el 25 de abril, simbólicamente, por decirlo de alguna manera, Fernando Cabrita ya no tiene nada que hacer, porque ahora pertenecería al campo de lo posible, al campo de lo real, y él estaba en el campo de lo ilusorio, en el campo del idealismo puro, ¿no? Entonces, de alguna manera, quien sí retoma ese momento pasa a ser el momento de Sofía, ¿no? Sofía, que no estaba tanto en el idealismo, sino en la realidad, es la que de alguna manera toma el testigo de Fernando. El testimonio de Fernando Cabrita. Uma das coisas que me deixou sempre muito intrigado neste romance é a figura realmente do narrador deste The Last Tycoon ou de Next Tycoon da indústria imobiliária, um homem que supostamente a existir poderá estar neste momento a investir nos fundos de investimento financeiros, a especular e a manipular os mercados financeiros da maneira e forma que eles estão a acontecer. A sensação que eu fiquei sempre com esta figura, pelo menos com os remoques que Sofia lhe dizia, é que dá a ideia, pelos ventos da história, pela circunstância, pela ida de um comando da PIDE a Paris, este homem era um infiltrado da própria PIDE dentro da suposta oposição. Há aqui esta dualidade comportamental, porque este homem, ideologicamente, é um homem sem traços, sem identidade. É um homem que vive um pouco, como dissemos no início da entrevista, à procura do momento da sobrevivência. É um pouco aquele que serve para dizer à PIDE em Portugal, em Lisboa, na António Maria Cardoso, o que se passa em Paris, na Sorbonne, em Montmorency ou em Genebra, que agora está muito na moda. Pode-se ler nesta figura deste homem, provavelmente, um suposto infiltrado? No exactamente, porque en el fondo, bueno, él huye del régimen, él no es un sí, infiltrado, sí, sí, sí. Pero en todo caso sí termina aceptando la realidad, y no solamente aceptando la realidad, sino realmente él lo que hace es huir de una situación personal de la guerra. O sea, él no quiere ir a Angola, entonces le dice a su padre: me tengo que ir a Francia, yo quiero ser, es un sobreviviente, y ese es su papel durante toda la novela, un sobreviviente que sobrevive al régimen, sobrevive al París del hambre y del infortunio, sobrevive al 25 de abril, él escapa, se marcha, y tal, y sobrevive luego, bueno, y luego se hace el patrono, ¿no? Se hace el Big Boss. En todo caso, a mí este personaje, yo no lo he, que no he querido dibujarlo como un personaje terrible, porque creo que tenebroso, no lo es, porque además lo salva esa fijación amorosa que siente por Sofía, ¿no? Y eso lo salva, digamos. Yo creo que esa fijación que él tiene por Sofía lo salva de ser un monstruo, o sea, un ilirio de Andrade, ¿no? El freno suyo, pienso que es la fijación que tiene por Sofía, ¿no? Pero sí, es un personaje que va a encontrar en toda situación una manera de salvarse, ¿no? Y una manera de prosperar dentro de la situación. Es de alguna manera un cocodrilo. É o final da edição número 259 de Livros com Rome. Hoje mais uma conversa, mais um escritor a passar aqui pela Universitária. O convidado desta semana foi Manuel Moya. Nós despedimos com a promessa de regresso na próxima semana, neste mesmo horário. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.